Até que te diverti. Se me divirto, de algo já valeu. Não vim dançar, sorrir, te tratar bem, lutar por algo que já não é meu. Eu sei do tempo e conheço seus danos, no que eu fui, no que eu não pude ser, nos meus acertos e nos desenganos. Do que eu sei, nada serve pra você. E eu só quero dizer que eu não sei nada. Quero dizer, não sei muito de mim também. Os dedos que apontam rumos, senhores, juízes do valor, não são os meus, eu já não julgo. Não estou na sua pele, sua dor. Eu sei do tempo, conheço seus danos, no que eu fui, no que eu não pude ser, dos meus acertos e dos desenganos. Do que eu sei, nada serve pra você. Eu só quero dizer que eu não sei nada de você. Eu só quero dizer, não sei muito de mim também. Eu não sei nada de você.